volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Aumenta o volume, tô chegando, me dá licença com a minha voz. Do nada invejando com bom risco, é de clemência. Aquele maluco que não tem naipe, sussurro seu ouvido e apavora no meio do baile. Tremo o chão com minhas ideias que não se acabam. Tantas frases criadas e se brincar querem comprá-las. Não tem valor por ouro e prata, não vou trocar o que é meu. Deus me deu e ninguém vai tomar. Se acostume com tudo que vai cair ao seu redor. O tremor será a gente que vai restar, é só o pó. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. Tudo que sai escrito na Bíblia hoje diz acontecendo. Vai vendo que tava neto é a minha poesia. Meu flow em atividade, pois hip hop é minha vida. Aumenta o volume, nós chegamos pra incomodar. Aliança verbal virou notícia, pode espalhar. Aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Se é pra aumentar o volume, então acerta a sintonia. Até que enfim, quem diria, aliança verbal na sua sintonia. Na sua rádio, AM, FM, no mono e no estéreo, mostrando que não é brincadeira, que o barato é sério. Sem mistério, critério, saiba falar o que é certo. Falar errado não significa ter o dialeto. As ruas, minha saga continua, conexão da rua diretamente para as ruas. Treme o chão quando os irmãos escutam o som e diz que é bom. E na empolgação, chega junto no refrão. Chega junto no refrão, refrão. Aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Aumenta o volume, treme tudo tipo terremoto 5.5 no Japão. Se seu corpo tá tremendo é porque meu rap treme o chão. Se ouvir o mundo tremer e a caixa estourar, pode crer que é minha voz que massacra nos PA. Anunciando a grande volta do Criador, anunciando as quatro cantos que a aliança se forjou. Ecoando pra todo lado, não dá pra ficar parado. Onde bate faz estrago, tá ligado? Tipo a nuz em estado crítico, quem me ouve, ouve a Cristo. A aliança na rima com muita sucia, de deixar na produção. Me aturiou, apenas se acostume, pois eu vim pra ficar. Então aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os vizinhos te aturem, então aumenta o volume. Aumenta o volume que meu rap treme o chão e se acostume. Pois eu tô chegando, irmão, meu som vai virar costume. Deixa que os